Caros ouvintes, um bem-haja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 125ª emissão de Quotas de Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje iremos nos centrar num evento que decorre bem perto da nossa sede, em Vila Nova de Gaia. Arrancou na passada quarta-feira, dia 18, o Festival Marés Vivas. A Praia do Cabedelo acolhe até amanhã, sábado, dia 21 de julho, mais uma edição do certame, que logo na primeira noite contou com a presença dos The Sounds. O grupo sueco inaugurou as atuações com o seu habitual género rock indie. Entre outros sucessos, em 2002, Living in America foi o segundo single do seu álbum de estreia homónimo e que abriu o nosso recanto de hoje. Para fechar a noite inaugural, subiram ao palco Franz Ferdinand, os escoceses que, decorreu o ano de 2004, colocaram nas lojas aquele que foi, curiosamente, também o segundo single do álbum de estreia da banda, intitulado Franz Ferdinand, Take Me Out. So if you're lonely, get up, let's make it up tonight. Wake up, how you do it right. Get up, let's make it up tonight. Wake up, cause you do it right. Ontem foi a vez dos ingleses The Cold animarem o público presente. Em 1985, o grupo comercializou o single que estava incluído no trabalho discográfico Love. Ouçamos She Sells Sanctuary. We'll be right back.

é que tu sabes o quanto eu te amo, o quanto eu gosto de ti, e que eu moro aqui se um dia eu não te levo à lua, nem que eu roubo a lua só para ti. Sabes o quanto eu te amo, o quanto eu... Viajamos pela primeira vez, ainda que de forma virtual, até os Estados Unidos da América. De lá, chegam os Go Go Bordello, que, à uma hora da madrugada, vão encerrar as festividades por hoje e poderão interpretar o único single retirado do trabalho discográfico de 2007, Super Taranta, que se intitula Wanderlust King. Back in the day, or as we learned, a man was not considered to be fully grown. Has he not gone beyond the hills? Has he not crossed the seven seas? Yeah, seven seas at least. Now all them jokers kept around, just like a scarecrow's in hometown. Yeah, scarecrow's in hometown. From screen to screen, them traveling. But I'm a wanderlust king. I stay on the run. Yeah, run. Let me out. Let me be gone. In the world, beat up Rosian. I saw you. History of a time. New history. Discotex. Trans-Siberian sex toys and what a nut. Yeah, why not? Oh, well, at least it's something different from what they got in every other airport. Я не еврей, но кое-что похоже соврать не даст ни Юра, ни Сережа. Simply because I'm not a total gacho. Отдай я суд, я циркач, ну так что же? I travel the world looking for understanding of the times that we live in. Hunting and gathering first-hand information, challenging definitions of sin. I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty, but never silly. I'm a wanderlust king. I stay on the run. What? Let me out. Let me be gone. In the world, beat up road sign. I so knew history of a time. What? New history of time. dia, às 21h, Mónica Ferraz abre o programa da noite de Raveira do Certame Gaiense. Antiga vocalista do agrupamento musical Mesa, em 2010, iniciou a sua carreira solo com o álbum Start Stop. O primeiro single retirado desse trabalho discográfico é um tema muito popular no nosso país. Fiquemos com Go, Go, Go. My mama says I do it all wrong. All the time, can do nothing right. My daddy said, follow your soul. Meanwhile, I set my own goal. Oh, oh, oh, I really wanna go. Oh, oh, oh, I really, really wanna go. Oh, oh, I really wanna go. Já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado ao Festival Marés Vivas, um evento que teve início até ontem, quarta-feira, 18 de julho, e prolonga-se até amanhã, sábado, dia 21, na Praia do Cabedelo, em Vila Nova de Gaia. A última noite no certame irá encerrar com Pedro Apunhosa, o denominado padrinho do festival. A partir da 1h da madrugada, o cantor português poderá oferecer ao público, entre outras canções, o primeiro single do álbum Luz, gravado e editado precisamente em Vila Nova de Gaia. Escutemos Quem Me Leva os Meus Fantasmas. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade. Aquele era o tempo em que as mãos se fechavam e nas noites brilhantes as palavras voavam e eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior eram ferros acesos, marinheiros perdidos em portos distantes, em bares escondidos, em sonhos gigantes e a cidade vazia da cor do asfalto e alguém me pedia que cantasse mais alto. Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada? Aquele era o tempo em que as sombras se abriam, em que homens negavam o que outros erguiam. Eu bebia da vida em goles pequenos, tropeçada no riso, abraçava venenos